você é demais. Quando você passa, tento te dizer que você me deixa meio louco. Chega de trapaça, não aguento mais. Olha que papel de bobo. Quero falar, é fácil de entender que você me despreza, me esnoba, mas quero você. Perto dos amigos, tento te esquecer. Olha que papel de bobo. Vejo na esquina ali está você e tudo começa de novo. Quero falar, é fácil de entender que você me despreza, me esnoba, mas amo você. Não posso, não dá pra fugir deste lindo sonho, pois todos os lugares que passo só tento esquecer. O nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Não posso te perder. O nosso amor, o nosso amor. Aonde está você? O nosso amor, o nosso amor. Não posso te perder. O nosso amor, o nosso amor. Olha que papel de bobo. Vejo na esquina ali está você e tudo começa de novo. Quero falar, é fácil de entender que você me despreza, me esnoba, mas amo você. Não posso, não dá pra fugir deste lindo sonho, pois todos os lugares que passo só tento esquecer. O nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Não posso te perder. O nosso amor.